Olá, aqui é Gustavo Abadi, está começando o podcast O Homem Segundo o Plano de Deus. É uma alegria para mim estar entrando na sua casa pelas ondas da Rádio Mãe de Deus ou pela internet no site da rádio. Neste podcast, eu quero lhe falar um pouco a respeito de um tema importantíssimo para todos os homens. O homem segundo o plano de Deus é um homem que vive em fraternidade, que busca conviver com outros homens. Acima disso, busca conviver com homens cristãos. Infelizmente, nós temos visto que muitas vezes os homens escolhem as piores companhias. Homens que são vis, que são piores do que eles. Que os levam por caminhos danosos, caminhos maliciosos, caminhos pecaminosos. O homem segundo o plano de Deus é o tipo do homem que busca olhar para o seu próprio crescimento, busca ver a sua jornada de santidade e sabe que não consegue trilhá-la sozinho. Apesar de amar a sua esposa e de conhecer sacerdotes, clérigos que os pode lhe ajudar, ele também busca conviver com homens que também buscam viver a mesma santidade que ele busca. São Tomás de Aquino, muitas vezes recitado pelo professor Olavo de Carvalho, ele tem uma frase importante que resume a busca dessa fraternidade masculina. Ele diz: idem velli, idem noli. Você deve buscar conviver com aqueles que amam aquilo que você ama e rejeitar aqueles que rejeitam aquilo que você ama. Rejeitar o pecado, rejeitar o mal. Você não deve viver na roda dos escarnecedores, no caminho dos ímpios. Você deve buscar conviver com pessoas que buscam as mesmas coisas que vocês e rejeitam as mesmas coisas que vocês. Veja, com isso eu quero lhe dizer que muitas vezes você será abençoado por irmãos que conhecem a sua luta, a sua batalha. Não é incomum entre os homens, a ampla maioria dos homens é ferido em sua própria sexualidade. A batalha de todo homem, como eu costumo chamar, muitas vezes pesa muito, não só no lado emocional, mas na área da sexualidade. E ter um irmão além do sacerdote é importante. Contar, conversar, desabafar, abrir o coração, ouvir um conselho, ajustar a caminhada. Busque homens, estar perto de homens que realmente vivem para Deus e que buscam conhecer a Deus, que não vivem para si. De outra forma, também eu quero incentivar a você, como o homem segundo o plano de Deus, que você busque um mentor. Alguém que sabe mais do que você, que você percebe que tem vida espiritual, experiência com Deus, que já cresceu. Busque conversar com essa pessoa, busque conselhos. Em geral, na nossa igreja, na Igreja Católica, a figura do diretor espiritual é uma figura importante. Mas veja, a importância dessa figura é tão grande que já lá nas Escrituras Sagradas nós vimos que homens mais velhos ajudavam homens mais novos. O que seria de São Paulo se não fosse Barnabé? O que seria de João Marcos se o próprio Barnabé não tivesse tomado consigo e se o nosso primeiro pontífice Pedro não tivesse lhe dado atenção? A história está cheia de homens que cuidaram de mais homens mais novos, ajudaram a se formar, a corrigir os seus erros. Na própria antiguidade, nas histórias mitológicas, você vê a figura da deusa Atenas tomando a forma de um homem chamado Mentor, que cuidava do filho do herói Ulisses, Telêmaco, e que o ajudou a se formar durante os 20 anos em que o pai esteve fora nas guerras. É importante, meus irmãos, buscarmos o crescimento. Não estagnarmos, não vivermos para os outros, mas vivermos para Deus e assim servindo aos outros. Na igreja cristã, não é novidade a mentoria e não é novidade a direção espiritual. São 2000 anos de história de homens que cuidavam de outros homens. Ajudavam-os no crescimento, apoiavam, rezavam. Busque outros homens para rezar, para conversar. Busque outros homens para argumentar as ideias que você tem. Fomente a sua vida espiritual. Fomente. Reúna um grupo para rezar, só de homens. Reze o terço de São José. Busque conhecer a espiritualidade masculina. Busque ter uma verdadeira fraternidade masculina. Homens que, quando você estiver vivendo um tempo difícil, um tempo feio, podem olhar para você e dizer: fique firme, nós estamos na retaguarda. E precisando de nós, conte conosco. Até o próximo podcast.